só você. Depois de me perder, veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você que está sofrendo, amor. Hoje sou eu que não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Canta comigo, vai. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, os sonhos que sonhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. Que pena, que pena, amor. Que pena, que pena, amor. Case Asas ao vivo, diretamente de Campina Grande, no estado da Paraíba, tocando pra você. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. Mas o meu coração já tem um novo amor. Fazer o que quiser. Vem comigo, vai. Você jogou fora o amor que eu, mas o sonho que sonhei, isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, pena. Que pena, amor. Que pena, que pena, amor. Que pena, que pena, amor. Que pena. Estúdio 3D Paraíba gravando.